Vai ser neste domingo eleição para a nova diretoria da Sociedade de Melhoramento da Cota 200 em Cubatão. O pleito começa às 9 da manhã, terminando às 5 da tarde. Várias chapas concorrem, todos devem comparecer às urnas. Último destaque. Dia 26, sexta-feira, o secretário nacional da administração e responsável pela fiscalização das fraudes contra o INSS vai depor na Comissão de Seguridade do Congresso Nacional. Os deputados e senadores querem saber tudo sobre os maiores devedores da Previdência, mas o secretário esconde tudo. Outras notícias dentro de uma hora. Você continua com o programa Valdo Correia. A qualquer momento, o agente 930 voltará com os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Supercultura. Informação em primeira mão. Esta é a Supercultura, a número 1. ZYK 652, 930 kHz. Uma organização Beto Mansur, a serviço da população 24 horas por dia. Agora, pela Supercultura, correspondência do amor.